Autorizar pro de Arbor 869. Autorizado Arbor, Romeu 869. Arbor 869. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, passing for level 160, contact sinal, receive sentence, frequency 125, decimal 1, enable 133, decimal 95. 1251-13395, Papa Romeu, Papa Tango Romeu, so long. Bravo CRTA, já avisou com o Bolsa. Bravo CRTA, frequência livre para coordenação. Bravo, você fala CRTA. Obrigado. O Chanel é o notato 3, tráfego precede no momento 6 milhas da sua frente. Inicie redução para aproximação final. Já está, totalmente reduzido, 61143 no IRS. Gente, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95, bom pouco. Torre 18900, boa noite, 143. Salvador, boa noite, Chanel, 6143, no inferno. 143, continue a aproximação, aguarde a atualização em pouso. Ah, sou de boa, também, 143. Salvador, Chanel 6201, no ponto de zero pronto. Gente, mantém a posição. Negativo, seu suelo aos 38, de vez direito, 121 no 1 no chefe. O 7 de Alaus, está livre pouso. Livre pouso, meu, no 43. O 8, 9. Prossiga. Marco. Bono 869, nós temos contato com o tráfego no radar. Ok. Bono 869 vai desviar para algum setor? Negativo, vai bloquear a árvore agora. Entendi. 869, chame centro Recife, 1260, alternando 1288. 260-288, boa. Seu solo aos 4-1 no direito, 219 solo. 219 solo, boa, meu nome é 6201 autorizado ali, aí decolar, vento 1, 60 graus, 8 lados. Esse é a colagem 6201. Solo Salvador, essa linha é 6143, bora aí. Salvador, voo Golf Gate, de Romeu Golf 100, Roger, descendo to 1500 feet, fly direct to hotel. Romeu Golf, flight plan 10 at 2043. Salvador, boa noite, Chanel 6201, decolou na sua escuta. Chanel 6201, boa noite, contato radar na decolagem, subiu uma TN nível 360 CHDL. 4206, alinhar e decolar, pistão 0, vento 180 graus, 89. autorizado o táxi e chama para ingresso no 7, Vitor. O ingresso é continuado e pronto, Vitor. Romeo, Romeo Golf, contact Canal Tower, frequency 118, small 95. Salvador, boa noite, Azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, submontanha nível 350, saída PUCA. 350, PUCA, obrigado. Salvador, Oxanã 620, não pode voar bridge? 620 na guarda, coordenação. Guarda. Golfo Vitor, o vento 170 graus com 612 nós. Ao completar alinhamento cabeceira 17, tem decolagem autorizada, 170 graus com 612 nós. Romeu, Golfo Vitor. Romeo Golf, you're on a final runway 17, 3 miles out. 3 miles out, continue approach, we've got the short final, I have you inside. The truck is starting to take off on 17 now. Yes, yeah, okay, sir. Continue approach runway 17, Romeo Golf, wind is 170 degrees, 08 knots, Romeo Golf. Romeo Golf, here we go. Romeu Golf, Vitor, Lenovo, 1-9-0-degrees, 06-9. Romeu Golf, Vitor, decolou os 4-9, chame agora o controle na frequência, 1-2-0-8, boa noite. 1-2-0-8, é o controle de Salvador, Romeu Golf, Vitor. Controle de Salvador, boa noite, está passando o Romeu Golf, Vitor, decolou o nosso 7, perfil da Coral. Romeu Golf, Vitor, boa noite, contato, mandar na decolagem. Subir, manter nível 1-0-0, saída Coral. Subir, manter nível 1-0-0, saída Coral. Romeu, Golf Vitor. Xaner 6201, chamo centro Recife, 9251, alternador no 3395. 351-3395-20. Meu Golf Vitor, direto para lá. on the ground at 51, leave the right hand back until hangar or home on the book. Good night. Azul 4206, chame centro Recife, 12685, alternando no 2545. Recife 12685, alternando no 2545, azul 4206. Bora aí. É o Lima Tango, é o Romeu Gorveto, pode passar aí que eu falo com o controle. Sim, meu Romeu Gorveto. Seu destino é Salvador, confirma? Ok, até o Lima Tango, né? Ok, eu controlei o Romeu Gorveto em ponte para o Lima Tango, hotel Lima Tango. Ele está mais 25 minutos fora, ok? E está próximo a Boipeba agora. Deixa eu mandar mais próximo, hein? Gente, Romeu Gorveto, muito obrigado pela ponte. Nada, a próxima dele é por seguro. Ok, Lima Tango, chama mais próximo, enquanto eu sou o Dr. Tente. Salvador, Romeu Gorveto, solicita manter o nível 085 antes do nível 100, onde fica a regra da presença. Romeu Gorveto, regra de voo modificada aos 2055, sob condições visuais, nível ascensão 085. Nível ascensão 085, em condições visuais, Romeu Gorveto. está autorizado a alinhar e decolar, então, no 0170 com 89-5415. Linha mantém cabeceira no 05219. Decolado aos 5-8, chame controle, 1-2-0-8, boa noite. 2-0-8, boa noite, 5-4-5. Antônio, boa noite, 5-4-5. 5-4-5, boa noite, contato radar na decolagem, subindo a nível 1-4-0, direto coral. Subindo 1-4-0, direto coral, 5-4-5. Livre decolagem no 0, 160 graus com 89. Decolou 01, chame controle em 1-2-0-8, boa noite. 1-2-0-8, 5-2-1-9, boa noite. Salvador, boa noite, 5-2-1-9, decolada na Arvo. 5-2-1-9, boa noite, contato radar na decolagem. Subir, mantém nível 200, saída Arvo. paciente na árvore, fala 1200. É possibilidade de pegar da injeção, seja do 35219? Está livre da restrição 35219. Paciente 35219, de pegar da injeção. Vitor, é o controle? Quem mandou a missão transporte de enfermo? Transporte de órgãos vitais, copiado. Lima, Tango, prossiga. Negativo. Eficiente, Romeu Golf Vitor. Transmita para o Telematango para ele manter esse visual 1510 na frequência 12345 na livre para ingresso no através de Vera Cruz, chama 1208. Chega pela ponta. Tem 0.5 em condições visuais. Serviço da terminado, chame o controle Leosa, frequência 20, decima 1. telefone. Autorizado a alinhar e decolar no 0, reto 780, com 89, 3145. Decolou zona 2, chame controle 1208, uma boa noite. 1208, boa noite, você vai. Comente. Salvador, muito boa noite, está 3145 da palavra, Dael. Está 3145, contato radar na decolagem, subi Mateão 3-0 após cruzar 2000 pés, voe Leda. Voe 2000 Leda, está 3145, 3-0. Mantém 1-2-0, tipo 4 no 5. Esquece tango, a sinistificação, desse mantém o 050, chegada à mão. DIP 5245 passando Coral, submantém 120, circuito radar terminado, chame Bells 120, decima 1. Prossiga. Gente, eu estou lhe matando, prossiga com a travessia da Bahia dos Santos. Sendo para 500 pés, altímetro em Salvador no 04, informe através do farol da barra para posterior prosseguir litoral sul de Salvador. P5219, chama o centro Recife, 260, alterna 288. 1260, 1288, P5219. Boa noite, a linha decola 1-0, vento 190 graus, 1-0-9, 1-6-45. Pego voo e toque. Chama o centro do Atlético, não é uma ativo, chame o centro Recife, 1251, antena 3395, 3145. Número 45 decolou os 20, chame controle na frequência 1208, boa noite. 208, boa noite. Somente travei o parque todo. Salvador, 645 decolou na escuta, boa noite. Número 645, contato radar na decolagem, se mantém um 360 após 2000, voo e letra. Após 2000, voo e letra, 6445. Lima, tem um 09242. Controle, o Iskandango vai atingir 0.50. Siga a descida para 2.000 pés, Iskandango, 2.014, 904, Liga LS, chama estabilizado no localizador. Sendo para 2.000, ajuste no 0.4, vai reportar estabilizado o Iskandango. Decolou os 2-4, chame controle, 1-2-0-8, uma boa noite. 0-8, boa noite. Tem 1-1-8, fala. Controle de sábado, boa noite, este é o 1-2-4-2, decola, passa 1.600 metros para 4-0-0. Calimatango, chame a torre em 18, decimal 9-5. 8-9-5. Colou 9-2-4-2, contato radar, decolagem, sube, mantém 4-0-0, após 2.000, vou eleita. 402.000, Leda, gol 9242. Aí, Bruno. Prenri Marcente, Hotel Limatango. Tem condições de agilizar o cruzamento para prosseguir para Rimar? Positivo, de imediato. Agilizando então o cruzamento, reporte na vertical Rimar. O vento no aeródromo é 160 graus com 8 nós, Hotel Limatango. 160 com 8, está agilizando aqui, graças. 71, identificação, desse mantém 040, chegada a mão. Bom fim. decolado no longo. A linha decola no 0,170 graus com 62 a nós, o Xené 6259. 0, Xené 6259. Limatango. Limatango, reporte vertical em Rimar. O hotel Limatango. Chama na vertical de Limatango. Torre Salvador, boa noite, Limatango, Limatango. Tango, boa noite. Yankee Tango está no localizador, tem intenção de modificar, virar base pela direita e pousar não no 7. Gente, reporte no ponto ideal para mudança de regras, o ISC Yankee Tango. O externo vai modificar, vai reportar o ISC Yankee Tango. Gente. Gente, o hotel Limatango, no aeródromo, venta de 190 com 629. Informe solo controlado, pouso por conta e risco, o hotel Limatango. Plano modificado aos 2-9, prosseguindo sobre as regras de voo visual, reporte final da pista 17, com check de trem, 170 graus, com 629, o hotel Limatango. A gente vai reportar na final, baixado e travado, isso Tango. Manda o isque Tango, ok, isque Tango, reporte na final da 17, baixado e travado. Reportará o isque Tango. A 259 decolou de Salvador, os 29, chame controle, 1208, boa noite. 1208, boa noite, Xené 6259. Salvador, boa noite, Xené 6259, da El Leda. Xené 6259, radar na decolagem, sub mantém o 360, após 2000 pés, Rui Leda. Autorizado 360 após 2000, direto Leda, Xené 6259. Hotel Limatango, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Salvador, o Tango, base para final, baixado e travado. Livre pouso na pista 17, 170 graus, 629 do Whiskey Tango. Livre pouso, Whiskey Tango. Tango Solo aos 32, qual é o pátio? Táxi livre até o estacionamento. Vamos estacionar a frequência livre, boa noite, Whisky and Tango. Boa noite, Chalinha, decola pista no zero, vento 200 graus com 069. Autorizado a alinhar e decolar, Tango 3897. Fim para a torre. Livre São Gabriel. Bruno 971, desça para 2000 pés, altímetro em salvador 9094, liga LS, sexy para 90, chama estabilizado.